Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há quase 22 anos, sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora pelos canais do YouTube e do Facebook. Você que nos tem ouvido, participe, envie as suas dúvidas e os seus comentários. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e hoje apoiado e mantido pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 7 de março de 2021, aqui em Santa Bárbara amanheceu chovendo e até, por incrível que pareça, um pouquinho de frio. Mas agora a chuva passou, o tempo está bem ameno, bem agradável, deixando o Parque dos Ipês cada vez mais bonito. E com essa bela imagem do Parque dos Ipês aqui em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de cordialidade, de fraternidade, que eu tenho o prazer de chamar e cumprimentar. Bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Realmente deu uma esfriada, Geraldo. Hoje a temperatura máxima vai chegar a 27 graus, se não me falha a memória. Mas que todos nós possamos, através desse programa, estabelecer uma boa sintonia, porque está difícil. Então, que nós possamos estabelecer uma boa sintonia, melhorando aí todas as nossas condições para que possamos enfrentar a insanidade mental daqueles que nos dirigem. Um abraço a todos. Muito obrigado. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus queridos. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que nos ouvem. Infelizmente, a gente não tem remédio para essa insanidade mental. Só existe um remédio. Nas próximas eleições, por favor, pensem mais ao votar. Pensem mais a passar uma procuração em branco para um ser que administrar por 4 anos na sua vida. Meu pai me fala muitas vezes, você vai votar? Lembre que a pessoa que você vai votar, você vai passar uma procuração em branco e nos próximos 4 anos ele vai administrar onde você mora, do jeito que ele quiser. E você já não vai ter mal o que fazer. Então, o único antídoto que a gente pode ter é um antídoto da lucidez. Não vamos votar contra esse ou contra aquele. Vamos votar a favor de alguém. Vamos fazer um voto consciente. Vamos escolher um candidato. Vamos viver politicamente, porque nós vivemos numa polis grega aqui, né? A polis é a cidade grega. A política é a ação na cidade. Então, vamos viver na nossa cidade. Vamos atuar na nossa cidade, né? Mas, por favor, pensa antes de votar. Por favor. Muito bem, meus amigos, todos sabem que estamos estudando o livro A Gênese, de Allan Kardec, um livro maravilhoso que todos nós deveríamos estudar. E o que nós estamos procurando fazer é, ao ler a obra A Gênese, tentar trazer à tona, muitas vezes, algumas mensagens que ficam nas entrelinhas, que ficam subentendidas que o Kardec está expressando. Estamos no capítulo 2, que fala sobre Deus. Falamos da existência de Deus, agora estamos na natureza de Deus. Tudo que, no meu entender, vai muito além do que está escrito ali na obra do Kardec. Ele nos abre uma porta para encontrarmos várias possibilidades e vários entendimentos, considerando todo o progresso que a humanidade já fez. E é pensando nesse entendimento, nessa compreensão da natureza divina. Fiz essa pequena introdução. O programa de hoje chama-se A Natureza Divina. escrevi assim: ainda somos seres muito imperfeitos, incapazes de conhecer a si próprio. Ainda cultivamos contendas e guerras, sejam elas físicas e psíquicas. A paz é lembrada insistentemente no mundo, nem não sabemos ou não queremos cultivá-la. A submissão aos atrativos da matéria nos dominam quase completamente. Nesse estado patológico do pensamento, como ter a pretensão de compreender a natureza divina? Isso é apenas um chamamento para que nós nos sintonizemos com as boas energias, com os bons raciocínios, com os bons sentimentos, o melhor caminho para, aos poucos, entender e assimilar a natureza divina. E dessa maneira, com essa pequena introdução, vamos começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Fonte Viva, já que falamos de Deus, né? Fonte Viva, no seu capítulo. Fala diante de Deus. Um capítulo em que o Emmanuel selecionou apenas duas palavras do Evangelho de Mateus. E Jesus diz: Pai nosso. E diante de duas palavras, Emmanuel faz essa seguinte interpretação. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga acerca da natureza do Eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente, abre aspas, nosso Pai, fecha aspas. Os instantes de trabalho de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. Mestre, patroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir o amor. Procuremos assim nosso Pai, acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Luiz, diante de um texto muito inspirado, qual é o seu entendimento, Luiz? Geraldo, eu tenho comentado aqui várias vezes, né, que quando se trata de assunto relativo à física quântica, eu costumo recorrer ao meu amigo Alexandre, né? Por quê? Porque ele entende, ele se debruçou sobre o assunto, ele é um especialista no assunto, e eu entendo praticamente nada do assunto, né? Jesus foi o maior espírito que habitou entre nós, foi o espírito mais perfeito, né? Então, a figura que eu uso é como se ele tivesse em cima do muro, um ser em cima do muro, eu embaixo, e quero saber o que tem do outro lado, né? E pergunto para ele como é que é do outro lado, e ele me narra, né? Então, eu não tenho a mínima condição, porque eu não cheguei a essa estatura, de avaliar, de questionar, de julgar. Eu, pura e simplesmente, eu confio. e ele se refere a Deus como nosso Pai. E de acordo com a doutrina, de uma forma racional. Nós ainda temos o grau de compreensão, a nossa razão, muito limitada. Nós somos como uma formiguinha olhando para um ser humano. E, honestamente, eu nunca peguei nenhuma formiguinha andando no chão e olhando para a minha cara tentando me compreender. Elas simplesmente passam. Elas andam, fazem o seu trabalho e é mais ou menos por aí, usando essa imagem figurativa, que a gente tem que agir. Aquele espírito que nós confiamos, que trouxe-nos essa maravilha de mensagem contida no seu evangelho, que nós, através do nosso grau de compreensão, classificamos como o espírito mais elevado que habitou entre nós, ele se refere a Deus como o nosso Pai. É uma coisa tão, tão assim, objetiva, né? É um acesso tão imediato, tão simples. Então, nós, na realidade, o Alan fez algum comentário a respeito da colocação de Kardec, né? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, chega, basta, né? Não adianta a gente ficar fazendo conjectura, ficar filosofando, ficar perdendo cálcio aí, imaginando coisas que a gente não está à altura de compreender. Nós não temos elementos para poder avaliar. Eu não cheguei à estatura do Cristo para poder enxergar de uma forma melhor. Hoje, o meu foco tem que ser exatamente esse. Eu tenho que evoluir. Eu tenho que me concentrar na minha evolução, no meu progresso, para aumentar a minha capacidade racional, a minha capacidade de sentimento, a minha capacidade de apreender as coisas. Esse é o meu foco, esse é o meu objetivo, e é nisso que eu tenho que me concentrar. Então, Jesus nos permite, através dessa figura do Pai, que nós possamos recorrer sempre que a gente tiver em dúvida, sempre que a gente tiver em situação de intranquilidade, Pai, me ajuda, né? E eu lembro muito aquela piadinha do padre, que havia um evento lá no topo da montanha, e era um evento religioso, e tinha que subir a montanha a pé. E tinha um lenhador no meio da montanha que ele tinha uma choupana. E aí os padres iam caminhando, mas caiu um temporal danado, e os padres se abrigaram na choupana. E o temporal não passava. E eles rezando, fazendo aquela coisa toda. Aí, de repente, o lenhador saiu, tirou o chapéu e disse assim: "Ô, senhor, para com essa chuva, para essa gente poder subir." E aí a chuva parou. Então, que nós possamos, dentro da simplicidade do estágio em que nós nos encontramos, nos limitarmos a essa informação de Jesus. Deus nosso Pai. É isso muito, aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Muito interessante os seus comentários. Alan, como você vê e entende esse texto? Bom, primeiro de tudo, chovendo no molhado, Emmanuel, ele é cirúrgico, né, meu amigo? Você que entende mais de cirurgia do que eu. Sim. Ele é preciso, né? É positivo. Você como, é positivo, ele vai... E ao mesmo tempo, ele não... ele conseguiu atingir um nível de sinceridade sem ser grosso, né? Ele só fala assim, olha, é assim, negão, você não quer acreditar, não acredito, mas é assim. Falamos na semana passada, que eu acho que fui até eu que falei, eu não lembro se fui eu, Luiz, que a gente fala, a gente já virou coisa, é hit do nosso programa, né? Deus age escancaradamente em nossa vida. Agora, tem gente que não quer ver. Tem gente que não quer ver. A primeira pergunta que se faz no Livro dos Espíritos é a seguinte: você acredita em Deus? Continue seu estudo. Você não acredita? Pare. Pare. Não vale a pena. Aí vai fazer uma segunda pergunta. Você acredita na reencarnação? Se você não acredita, pare também o assunto, né? Então, até ontem, eu tenho uma fala. Nossa, eu falei isso nesse grupo há muitos anos atrás. Eu dei um curso de introdução à doutrina espírita no centro. Deve fazer uns 10 anos que eu dei esse curso. E ontem veio à tona uma fala. Olha como que as coisas ficam na cabeça das pessoas, né? Veio uma fala lá do curso que eu falei assim: que eu não acredito em Deus. Eu tenho a convicção de Deus, né? Perfeito. E eu não acredito na reencarnação. Eu tenho a convicção da reencarnação. Aí, quando eu falei isso, a moça estava incomodada até ontem, se você quer saber, com essa fala. Olha só. Porque ela falou assim: como que ele não acredita? Olha como que a mente da pessoa fica presa dois passos atrás, né? Como que ele não acredita? Não, o Alan acredita em Deus? O Alan acredita na reencarnação? Não, eu não acredito. Porque o que eu acredito, eu posso deixar de acreditar, eu passo a desacreditar. Né? Por exemplo, eu acredito muito num funcionário que trabalha comigo. Daí, amanhã ele me rouba. Aí eu passo a não acreditar mais em Deus. Então, se eu acredito em Deus, ou no funcionário, se eu acredito em Deus, a primeira coisa de revés que acontece na minha vida que eu acho que Deus não deveria ter deixado fazer, eu passo a não acreditar mais em Deus. Então, a gente tem que dar um passo à frente nessa questão de acreditar ou não acreditar. Não é questão de acreditar ou não acreditar. É questão de perceber Deus na sua vida. Ele age escancaradamente, mas para isso você tem que abrir os olhos de ver e os ouvidos de ouvir para perceber a presença de Deus. Deus, ele está tão à frente, né? É aquilo que eu falei semana passada. Existe um tempo de Deus e um tempo dos homens. Então, como a gente fica querendo lutar na vida para que o tempo dos homens prevaleça, a gente sofre e muitas vezes não encontra Deus nesse nosso tempo vivido por nós. Mas quando a gente fica solto e permite que o tempo de Deus faça regência sobre a nossa vida, né? Aí eu começo a perceber Deus até nos pequenos movimentos, até naquelas movimentações mais simples da nossa vida. Ele está presente, porque ele aproveita os nossos passos para nos educar. Agora, depois de um comentário desse, Jesus, né, Espírito puro, lá em cima na escala, eu falar melhor do que Jesus, ele é o Pai Nosso. Eu tenho observado um fato, Luiz, Alain e queridos ouvintes, que eu julgo muito interessante. Para começar esse comentário, está Emmanuel, como disse o Alain, ele é cirúrgico. Observem a frase do Emmanuel: não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza. Então, ainda nós não reunimos inteligências, conceitos e descobertas capazes de conhecer a Deus. Mas, quer dizer, é uma oposição ao que foi dito, trazemos o coração. O coração é o símbolo do sentimento, capaz de sentir-lhe o amor. Eu observo em vários doutrinadores, em várias pessoas, até em nós mesmos, num ato falho, a gente pega um texto e fala assim: vamos entender o texto. Talvez fosse interessante alguns textos, vamos sentir o texto. Nós estamos muito atrelados ao raciocínio. O raciocínio cresceu, espetacular, mas falta no homem o exercício do sentimento. E o sentimento eu entendo que seja comunhão. Uma das perguntas lá na frente eu vou fazer com o Alain. Alain, como entrar em comunhão com o divino? Então, eu entendo. Que nós nos exercitamos muito pouco no sentimento. A gente usa muito a razão. E as pessoas são destacadas pelo discurso, pela lógica do comentário, pelo conhecimento imenso, mas ninguém avalia ou ninguém valoriza, inclusive entre os espíritas, ninguém valoriza muito o sentimento. Todos nós podemos conhecer um pouquinho do Espiritismo, ficamos desse tamaninho quando você vê um gesto de amor de uma mãe, de uma pessoa qualquer. Aquele gesto de amor é a comunhão com o divino. E nós aqui tentando entender Deus pela lógica. Então, a inteligência é útil? Óbvio, é indiscutível. Um dia, lá na frente, quem sabe, entenderemos Deus. Mas o Emmanuel diz, antes de você chegar lá, você tem o coração que lhe permite entrar em comunhão e sentir esse amor de Deus. Eu tenho a certeza absoluta que uma mãe, ela tem recursos que o homem não tem. A mãe, quando está com seu filho, ela utiliza esse recurso do amor, do coração com o seu filho. Nesse ponto, você pode reparar que muitas mulheres do Velho Testamento são colocadas em destaques. Por quê? Porque elas movimentaram esse sentimento que a maioria das pessoas não se habituou a fazer. Seria um bom treinamento nós começarmos a partir de hoje, né? Muito bem. Feito esse pequeno comentário, nós estamos aptos agora a começar o segundo bloco, que vai se encaixar, Alain Luiz, certinho nessa linha de raciocínio. E é interessante como você estudando o Espiritismo, parece aquele brinquedinho Lego, né? Tudo vai se encaixando, né? Certinho, a cor certa, e acaba formando uma imagem, né? No livro hoje do Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibá, e aliás, Luiz, foi você que indicou esse livro para mim, esse livro devia ser livro de cabeceira de todo espírita, né? Todo espírita precisa aprender um pouco mais com Caibá. E a luz, e a lição de hoje, olha só, é luz mortiça e sal insípido. Olha que título aparentemente estranho. Aí o Caibá, ele reproduz um texto de Mateus. Jesus falando: vós sois o sal da terra. Se o sal se tiver tornado insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, e ninguém acende uma candeia e a coloca sob o alqueire, mas no velador, e assim alumia todos os que estão em casa. De tal modo, brilhe a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Fecha aspas. Então, essa foi uma lição de Jesus. O Caibá, me permitam ler, é pouquinho. Olha o entendimento dele, como vai além do raciocínio. O homem espiritual é o que procura satisfazer a razão e os sentimentos de seus semelhantes, ora transmitindo-lhes com lógica e coerência os ensinamentos de Jesus, ora praticando essa doutrina sublime, incomparável em sua grandeza pelas verdades e consolações que nos proporciona. O indiferente, o fanático, o supersticioso, o negador, o maldizente, o hipócrita, o que se não esforça pelo seu engrandecimento e não trabalha pelo bem geral, é o sal insípido, é luz mortiça que para nada mais presta. O que não auxilia os pobres, o que não ensina os ignorantes, o que não se condói do mal alheio e não procura aliviá-lo, é sal insípido, e só serve para ser pisado pelos homens. É luz mortiça que entenebrece em vez de iluminar. O discípulo de Jesus, os discípulos de Jesus, são a luz do mundo e o sal da terra. A sua tarefa é esclarecer seus semelhantes e, ao mesmo tempo, procurar conservá-los fiéis aos ditames cristãos, proporcionando-lhes consolações. O sal insípido não condimenta A luz mortiça não ilumina. De tal modo brilha a vossa luz, que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Luiz. Essa figura da luz, né, e do sal é uma figura muito interessante. E você observa o seguinte, a sua função, e você falava ainda há pouco em comunhão, né, é brilhar a vossa luz. Você tem que se preocupar em brilhar a vossa luz. Cabe a Deus colocar essa luz sobre o alqueire, para que ela possa iluminar a humanidade, aqueles que o cercam. Jesus trouxe, Deus mandou através de Jesus o cristianismo, e ele procurou colocar no alqueire do judaísmo, porque o judaísmo já se encontrava num patamar que poderia ser muito visto e de uma forma muito rápida. Mas o judaísmo pisou na bola, né? Tirou, saiu de fora e aquela luz ficou sem aquela projeção que deveria ter. E essa luz brilhou até por volta do ano 200, 300, quando, sabiamente, imperadores que se tornaram cristãos analisaram de uma forma racional, né? Esses cristãos são muito devagares. Eles têm que pregar o cristianismo de uma forma mais rápida. Então, o cristão que se tornava cristão através do sacrifício, através da luta, através da transformação moral, que era uma coisa lenta, mas firme e constante, ele, por decreto, os imperadores tornaram a população cristã. E aí aquela história que nós conhecemos. Do ano 300 até, esse sal ficou insípido. Ele perdeu a finalidade. Então, você observa que o plano de Deus para o mundo é maravilhoso. Ele tinha feito isso com o cristianismo, fez isso com o espiritismo, que também surgiu no seio das religiões, foi colocado no velador, né, que pudesse aparecer, mas as religiões também não aceitaram. Então, você fica à mercê exatamente do entendimento para que você possa fazer o melhor com a sua luz individual. As instituições, você vê que aqueles que deveriam propagá-la, deveriam colocá-la em condições de evidência, eles, pelo poder, por uma série de vaidades, por uma série de coisas, eles falem na sua missão e acabam provocando malefícios para a humanidade quando deveriam realmente contribuir para que aquilo entrasse, né, no esquema que o plano espiritual projetou. Nós podemos fazer isso com relação à nossa existência. E a gente não tem que se preocupar se a nossa luz está sob ou em cima do velador. Porque quem coloca isso é Deus. Você tem que se preocupar de estar em comunhão com Deus. E estar em comunhão com Deus é exatamente isso. Você, através do sentimento, através da sua ação, você conhecer e divulgar as leis de Deus, mas, principalmente, aí você entra em comunhão, é vivenciar as leis de Deus. Quando você vivencia as leis de Deus, quando você está em comunhão com Deus, você é alçado a uma condição que você possa, através de um velador, ser mais visto, ter um campo de influência maior, e isso se dá de uma forma natural. A única preocupação que nós temos que ter é exatamente isso. Eu estou em linha com o Pai? Eu estou em linha com Jesus? Esse é o nosso trabalho. E é um trabalho individual, é um trabalho lento e é um trabalho muito difícil. Agora, é um trabalho que cabe somente a nós conservar a capacidade de temperar aqueles que nos cercam. Emmanuel tem uma lição muito bonita que ele fala sobre isso. Ele diz assim, conserva aqueles que te cercam. Procura servir, entender, compreender e ajudar aqueles que te cercam. É a nossa seara. Se nós tivermos que ajudar, que tivermos que influenciar mais gente, confie em Deus. Ele é que nos coloca nessa condição. Não vamos ter aquela ilusão e aquela vaidade de querer influenciar um maior número de pessoas. Puro e simplesmente caminha o teu caminho. E se tiver que ir para o velador, quem te coloca lá é Deus. E que nós possamos raciocinar sobre isso. E dentro da nossa capacidade individual, fazermos o melhor. Né? Que brilhe a vossa luz entre os homens. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Luiz. Alan? Olha, eu gosto tanto dessa fala que a gente encontra aí em Mateus, eu acho tão... Eu coloquei até o comentário e a fala de Caibar no nosso Facebook, União Rádio Web, tá? Até aproveitando, deixa eu explicar uma coisa. Tem muitas pessoas que às vezes me pedem o link para assistir o programa no domingo. Veja só, nosso programa é gravado e transmitido pelo YouTube. Então, se você entrar na página Use Piracicaba e você se inscrever na página ali na parte direita, embaixo um pouquinho do vídeo, da imagem, e lá acionar o sininho, tem um sininho, você liga o sininho, todo novo programa que for começar no YouTube, ele aparece automaticamente no seu celular, no seu computador, onde você nos acompanha. Porque às vezes dá muita correria para a gente ficar mandando para todo mundo. E eu tinha uma prática de ficar mandando para todo mundo e tinha gente que inclusive ficava até incomodada de eu mandar todo domingo e falar assim, Alan, eu não estou ouvindo. Então, se agrada um, desagrada outros. Então, para eu parar de ser esse cara chato que fica enviando para quem não quer ouvir, eu peço para aqueles que nos ouvem entrar no YouTube, tá? Entra no YouTube, vai lá embaixo do vídeo, se inscreve no canal, aciona o sininho e todos os programas, inclusive o de quarta, não só o nosso, vai aparecer lá se você quiser ouvir. E aí você tem acesso ao programa também para ouvir outros mais que já aconteceram, que ficam todos lá gravados, você pode ouvir outra vez, em outro horário. Tá bom, gente? Obrigado por essa compreensão, mas é que às vezes a logística da gente... A gente faz mil coisas ao mesmo tempo e, às vezes, a gente não consegue lembrar de mandar o link para todo mundo, né? E parece que a gente não está mandando porque a gente não gosta da pessoa, não tem nada a ver. Muito pelo contrário, tá bom? É porque a gente realmente não tem condições, às vezes, de fazer isso aí. A gente era bom ter um funcionário que fizesse isso, né? Ficasse dedicado a isso. Mas como o Luiz falou, como a gente ainda não é luz no mundo, é mais sal que salga. Então a gente precisa ter essa paciência com a gente aí, tá bom? Mas vamos lá. Voltando ao texto. Que comentário gostoso do Caibar. Simples, claro, muito lúcido, né? Inclusive falando de luz, né? Bem claro, bem lúcido. E gostei muito do finalzinho do comentário do Luiz, que ele fala assim que a gente não consegue se tornar a luz do mundo. É só Deus que nos elege como essa candeiazinha que ilumina, vamos falar que nem o caboclo, que ilumina um pouquinho um cantinho do mundo aqui, um coração ou uma situação de vez em quando. Nós não conseguimos nos manter iluminados o tempo todo, né? Às vezes a gente entra, a gente fica bem apagadinho, né? De vez em quando a gente precisa dar uma sopradinha na nossa luz, assim, que nem a gente faz com o carvão lá na churrasqueira para ele reacender, né? Por quê? Porque a gente também está no mundo, nós somos encarnados no mesmo mundo de provas e expiações que todos estão. Então é difícil da gente comentar Deus até como é o propósito de hoje e comentar essa vivência dentro do nosso coração, enquanto nós estamos inseridos, encarnados no mundo. A gente consegue ver isso talvez de fora, né? Por exemplo, quando a gente está com um problema, né, dentro da empresa, o que que a gente costuma falar para a pessoa que está com o problema? Sai da caixa. Olha de fora esse problema que a solução vai ficar mais clara. Porque quando você está inserido no problema, às vezes é difícil de você achar a solução. Nós que estamos encarnados, nós estamos inseridos dentro do mundo. E é difícil aquele que consegue se abstrair do mundo de vez em quando na meditação, na prece, e consegue ver esse mundo de uma forma mais ampla, fora da caixa. Então, somando essa ideia do Luiz, de Deus nos acender de vez em quando para iluminar algum canto desse mundo, a gente tem que estar com o combustível ali preparado, com o pavio ali pronto, esperando o facho de luz ali de Deus para acender o lampião, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Como que a gente faz? Estudando, lendo, rezando, se mantendo equilibrado, para um dia ou outro poder ser usado como esse lampião que ilumina algum cantinho por aí. É, o sal, eu gosto ser, eu fiz até uma palestra um tempo sobre o sal da terra, né? Porque é fácil da gente entender essa alegoria. Vamos fazer um arroz. Se a gente não colocar sal, ele fica totalmente sem graça. Se a gente passar do ponto, ele fica salgado e ninguém gosta. Então a quantidade de sal tem que ser a quantidade certa. É o tempero certo, na mão certa. Ser o sal da terra não é salgar ninguém e nem deixar ninguém insosso. É colocar o tempero necessário para a pessoa reluzir. Então a gente tem que ter a mão do cozinheiro hábil que fala: agora eu preciso pôr mais uma pitadinha. Não, aqui eu não ponho mais sal porque aqui já está bem salgado. Então é uma alegoria que eu acho que simboliza facilmente a questão de ser o sal da terra. É temperar na medida certa os corações que a gente convive. Era isso aí, meu amigo. Eu achei muito interessante o Alan falar e o Luiz falar que nós estamos mais para sal do que para luz, né? É muito interessante isso. E eu sempre gosto de tocar nesse assunto, porque eu entendo, talvez para mim seja um caminho que me sensibiliza mais. Todos se lembram que em 1981 o Chico foi candidato ao Prêmio Nobel. E a frase de chamamento para essa campanha era Chico Xavier, um homem chamado amor. Não era um homem chamado sábio. Não era um homem chamado estudioso, era um homem chamado amor. Quando a gente vê um trabalho da irmã Dulce, com certeza ela raciocinou e programou, mas a sustentação de todo aquele esforço foi pelo amor. Então eu imagino que esse amor precisamos todos nós nos lembrarmos todos os dias. Porque eu entendo e tenho a convicção de que se o estudo enobrece, é maravilhoso o estudo da medicina, mas o amor encanta em qualquer lugar. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 9 minutos. Estamos aptos agora a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro A Gênesis, através de perguntas e respostas que o Luiz e o Alan vão fazer. E eu sempre programo 5 perguntas para cada um. Eu já programei 6, começou a ficar demais, agora está em 5. E mesmo com 5 na semana passada, ficaram 2 perguntas sem serem feitas. Então eu trouxe de novo essas perguntas para que a gente dê sequência ao estudo sem deixar passar nada. Então essas 2 primeiras perguntas estarão atreladas à existência de Deus. E da segunda em diante estarão atreladas à natureza divina. Então, lembrando da existência de Deus, eu pergunto ao Luiz. Por vezes, vemos pessoas estudiosas e ilustres, destacadas no meio científico, que se definem como ateu. O que falta a essas pessoas, Luiz? A gente costuma falar, né, que o progresso, nós precisamos ter duas asas, né? É a do sentimento e da razão. Então, coração e cérebro têm que caminhar juntos. O que falta para essas pessoas é exatamente isso. O sentimento ficou para trás. E, às vezes, e é uma figura muito interessante. O sentimento de qualquer indivíduo, ele caminhou até o estágio em que ele se encontra. Aí, de repente, ele se empolga muito com a razão, e não é que o sentimento diminuiu. Ele permaneceu até onde esteve. Mas a razão deu um salto, e junto com a razão costuma caminhar muito a vaidade. Porque aí você vê que em todos esses meios, os meios acadêmicos, os meios de medicina, né? As pessoas vão assim avançando muito em termos de intelecto, aí elas vão se achando, né? Exatamente porque o sentimento não acompanhou o intelecto. Então, se o sentimento tivesse acompanhado, ele se equilibrava a coisa e podia, mas ficou para trás, estacionou, né? Eu uso como paradigma meus entre os seres humanos. Eu gosto muito da figura do Hermínio Moraes, que ele mostrou, né, o aspecto de você viver em bons termos com a riqueza e com a humildade. E eu gosto demais do nosso amigo Einstein, porque ele mostrou o equilíbrio entre a sabedoria e a humildade, a espiritualidade. Você vê que o Einstein, ele fala de Deus de uma forma simples, uma forma natural. Por quê? Porque aquele espírito, ele chegou nesse estágio com as duas asas em paralelo. Então, normalmente, quando a gente vê esse desequilíbrio, é porque a pessoa se descuidou da parte sentimental. Teve um grande escritor, um grande pensador, que inclusive faleceu algum tempo atrás, se não me falha a memória, ele foi o autor daquele Ponto de Mutação. E eu escutei um comentário dele a respeito dos pais, né? E ele dizendo que nunca tinha visto e não acreditava que, né, que ainda estivessem existindo ou qualquer coisa assim. E eu pensei exatamente disso. Eu digo, tanto conhecimento, tanta evolução intelectual e, no entanto, desconhece aquilo que é revelado aos pequeninos, né? Então, que nós todos tenhamos, inclusive, em mente isso aí, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Quando a gente caminha num estágio ou numa direção e começa a sentir falta da outra, dá uma paradinha e avança na outra, entende? Porque o ideal é que a gente caminhe dos dois lados, nos dois sentidos. A mesma coisa também vale para aqueles que se acham assim, altamente espiritualizados, mas não querem cuidar do intelecto. Entendeu? É a mesma coisa. E as coisas têm que caminhar junto. É isso aí, Geraldo. Essa sua fala, Luiz, me lembrou, quando eu estava relendo o Nosso Lar, e chega um momento que o André Luiz, ele está resgatado, ele está internado ainda, ele pede uma audiência com o ministro Clarencio, que ele queria ajudar como médico no mundo espiritual. E o ministro fala para ele: olha, André, você era médico lá. Aqui, a medicina do espírito é outra coisa. A essência do movimento médico é movida pelo amor e pela moral. Você não reúne condições morais nem para ser aprendiz do enfermeiro. Você vai ficar alguns dias se preparando para nós avaliarmos se você tem condições ou não de ser um aprendiz. E o André Luiz foi aqui na Terra um dos médicos mais renomados da história do Brasil, com reconhecimento internacional. Muito bem. A próxima pergunta, como eu gosto muito do Alan, eu faço perguntas bem tranquilas para ele, né? O Alan é um filósofo, um estudioso. Eu vou fazer um pequeno desafio para ele. A filosofia, como um todo, Alan, ela é ateia ou agnóstica? Considerando que agnóstica é aquele que não acredita nem nega a existência de Deus. Em sua opinião, a filosofia caminha para compreender e aceitar Deus? Esse é meu amigo, meu. Eu amo você, João. Você faz umas perguntas que me desafiam até a própria mente. Meu querido, olha só, vamos lá. Eu acho que primeiro a gente tem que definir algumas coisas que você colocou na sua pergunta. Ateu é quem não acredita em Deus e nega a sua existência. Então, além dele não acreditar, ele afirma que ele não existe. Então, a convicção dele está exatamente contrária à nossa. A gente tem convicção da existência dele e o ateu tem a convicção da inexistência de Deus. Esse é o ateu, né? Tá? Já o agnóstico, ele afirma, né, diferente. É impossível, olha só, afirmar a existência de Deus. Então, ele fala que é impossível afirmar se existe ou não existe Deus, né? Então, ele fica nessa dúvida. Ah, eu não sei se existe, se não existe, né? Há entre eles aqueles que são os ateus, ateístas, né? Que acreditam não ser possível provar a existência. Então, veja que um ateu está dentro, às vezes, de um agnóstico. Ele não acredita ser possível, desta maneira, ele não acredita que exista. Tá? E tem os teístas, que acreditam não ser possível provar a existência de Deus, mas eles preferem, de outra maneira, apostar que ele existe. Olha que coisa complexa que é essa teoria aí. E aí a gente poderia falar onde surgiu os agnósticos, daí onde surgiu os teístas. Porque a filosofia, ela não tem por pretensão responder nada. Ela levanta perguntas. Quando essa pergunta, ela conclui numa resposta assertiva e possível de provar, ela vira ciência. Então, nós pegamos na história do homem, desde Platão, Aristóteles, já falavam da existência ou não de Deus. É um assunto que ele caminha com a filosofia desde o começo, né? Então, tem argumentos a favor, argumentos contra, né? Aí a gente pode nossa senhora, dá para escrever uma enciclopédia das opiniões filosóficas surgidas desde Platão, Aristóteles, até hoje em dia, né? Como a filosofia ela não pretende responder, ela levanta hipóteses. A filosofia ela trabalha muito por lógica. Então, um filósofo ele parte de pressupostos para concluir alguma coisa. Como nenhum pressuposto em relação a Deus é comprovado perante o método científico cartesiano, eu, no momento que estamos, posso falar que a filosofia não vai buscar, porque para entender ou compreender que é a busca da filosofia, ela precisa abstrair do senso da razão. Ela tem que sair da lógica cartesiana e entrar numa outra lógica, que é a lógica da convicção espiritual que nós já adotamos. Tá para surgir um filósofo que consiga juntar essas coisas, só que em primeiro momento ele vai ser desacreditado pela academia. E talvez depois da morte, com muito esforço, mais algum vem com uma outra tese. Eu acho que mais uns 3 ou 4 mil anos, eu acredito que a gente vai encontrar na filosofia alguma coisa provando Ou como que foi sua pergunta? Não é provando, Caminhando para compreender e aceitar. Compreender. Você só compreende aquilo que você aceita que existe, né? Então você não vai compreender algo que não existe. Você vai falar assim: ah, isso aí é incompreensível, não existe. Então é um assunto que para a filosofia falta, carece de argumentos lógicos para provar a existência de Deus. E como ela hoje é baseada nisso, aí não tem jeito da filosofia comprovar. É necessário ainda muito tempo para que isso venha acontecer. Não sei se era isso que você esperava que eu Não, respondesse. Viu? achei muito interessante. Isso daí vai embasar muitos dos raciocínios daqui para frente. Muito bem, dando sequência às perguntas, agora entramos no capítulo de hoje, que é a natureza divina, né? A natureza é a essência de que é feito, né? Qual é a natureza divina, né? E o Kardec, muito competente, ele escreve assim. Nunca é mais e nem menos, ele escreve o que tinha que ser escrito mesmo. Eu falo, Luiz, no item 8, está escrito, Kardec escreve, para compreender Deus, ainda nos falta o sentido que não se adquire senão pela completa depuração do espírito. Então, falta um sentido. Tal afirmativa nos faz compreender que existem outros sentidos a serem desenvolvidos e aperfeiçoados. Agora eu faço a pergunta. Os relatos do espírito André Luiz surpreendem pelas revelações da vida espiritual. Pergunto: esses outros sentidos destacados por Kardec a serem desenvolvidos, eles já são vividos no mundo espiritual? Mundo espiritual, sim. Porque quando a gente estuda a questão do espírito e da alma, você observa que o espírito ele tem, além, né, do aspecto evolutivo, que um espírito menos evoluído enxerga menos do que o mais evoluído, ele tem mais percepções do que a alma. Porque a alma tem a limitação do corpo físico. A alma está animando o corpo físico, e para animar esse corpo físico, ela está presa a ele, e ela está ligada e limitada pelos sentidos do corpo físico. Então, quando nós temos as expressões dadas pelos espíritos, você observa que elas têm uma profundidade muito maior. Mas nós, como almas, às vezes temos dificuldade de apreender essas definições, porque estamos limitados também com as nossas percepções. Então, na realidade, quanto mais o ser humano vai depurando os seus sentidos, ele vai se apercebendo melhor das coisas espirituais. Então, você tem, por exemplo, um Chico Xavier, que ele aperfeiçoou muito a sua capacidade, né, anímica de perceber as coisas espirituais. E ele, então, às vezes, inclusive, tinha dificuldade de saber o que era de lá e o que é daqui, né, pela sua capacidade. E o nosso trabalho, Geraldo, é exatamente esse. Se não me falha a memória, é uma expressão de Paulo. Ele fala que o nosso trabalho aqui na Terra é espiritualizar a matéria. Então, nós, imersos nesse escafandro, nós temos que ter a capacidade de, através da nossa elevação, apercebermos cada vez melhor das coisas espirituais. Esse é o nosso trabalho de emancipação. E é aí que nós vamos conseguindo, e você observa isso entre nós encarnados mesmos. Você percebe que certas pessoas têm essa facilidade maior. Então, por exemplo, às vezes as pessoas reclamam assim: ah, eu não recebo inspiração. Na realidade, para receber a inspiração, a gente precisa se desdobrar de uma forma mais tranquila e mais fácil, mais natural. E enquanto a gente estiver apegado ao escafandro, a inspiração fica cada vez mais difícil. Agora, você observa pessoas que, meu Deus do céu, a cada segundo surge um input, né? É aquilo que eles chamam de sexto sentido. É isso aí, Geraldo. Muito interessante. Inclusive, num desses relatos de livros que contam a biografia do Chico Xavier, eu li isso, eu não estou lembrando o nome do livro agora, que uma das visitas que o Chico Xavier fez à Federação Espírita Brasileira, ele chegava, ele era conhecido, todo mundo dando a mão para ele, aí ele subia as escadas da federação. E aí ele foi bem recebido lá, e ele falou, eu cumprimentei fulano lá fora. Mas ele não sabia que o espírito já tinha desencarnado. Aí falaram, Chico, ele desencarnou faz 6 meses. Ainda bem que eu notei que a mão dele estava diferente, estava um pouco fria. Ele cumprimentava todo mundo, encarnado ou desencarnado. Mas dando sequência aqui, Alan, como médico estudioso da ciência médica, da biologia, da fisiologia, da fisiopatologia, nós entendemos que o corpo biológico ele vem se modificando ao longo dos milênios, evoluindo em sua anatomia e em suas funções para lhe permitir novas conquistas. Muito bem. Em sua opinião, Alan, esse sentido que falta, ele é exclusivamente dependente da evolução do corpo biológico para se incorporar e ser um sentido aqui da Terra, ou ele será consequência da evolução do pensamento de uma nova maneira de ver e sentir a vida? Ô, meu querido, isso aí é assim, ó. Os sentidos do corpo físico, que são 5, não vão mudar. Não vão mudar. Eles são eles aí. É visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, o que estes sentidos comandam? Comandam uma sinapse elétrica lá para meu cérebro do corpo físico, que decodifica esse impulso e faz com que o cérebro do corpo físico processe o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou escutando. E tantas emoções estão linkadas a essas emoções, a essas percepções do corpo físico. O que o Luiz acabou de falar, sexto sentido, é um sentido que não é do corpo físico, é do espiritual. Então, essa percepção, ela só vai conseguir ser desenvolvida não pelo corpo biológico, mas somente pela evolução da nossa reflexão mental, do nosso pensamento, da nossa abstração espiritual. Não vai surgir em nós um órgão, e olha que o povo tenta achar, hein? Um órgão que ligue a mediunidade. Não vai ter isso. Ah, mas a glândula pineal, né? Mas é especulação, Geraldo. Sim, né? Sim. É especulação, inventar uma teoria em cima disso aí. Não tem comprovação. O corpo físico, ele não participa da mediunidade. É o espírito, é o perispírito que se expande e entra em comunicação com o outro perispírito comunicante. A hora que o corpo físico participa da mediunidade é a hora que o perispírito do médium, em sintonia com esse corpo físico, faz esse corpo físico atuar, escrevendo, recebendo uma mensagem auditiva. É outra a concepção. Inclusive, no estudo da mediunidade, a gente divide em fenômenos físicos e mentais, psicológicos. Então, os fenômenos de efeitos físicos são aqueles que o nosso físico, respondendo à energia ectoplásmica, atua no mundo, manipulando essa energia, através da manipulação do corpo perispiritual. Então, não vai existir um órgão no corpo biológico que vai ser modificado ou vai ser desenvolvido, né, para perceber esse sexto sentido. O que nós precisamos trabalhar é a evolução do nosso espiritual, que é tão pouco trabalhado. Tá? Muito Veja bom. que isso é na minha opinião. Você mesmo Bom. deixou clara a pergunta em sua opinião. Eu estou dando a minha opinião, não é nem a opinião do Espiritismo, tá bom? Muito Vamos deixar bom, muito claro bom. porque é Luiz, a gente importante. lendo os textos do Kardec, tem um item lá em que ele fala que esse entendimento, tanto da natureza divina como da existência de Deus, foi muito prejudicado pelos dogmas das religiões dominantes na época. Aí eu parei, eu li a mesma frase umas duas, três vezes. Eu falei, agora eu vou explorar o Luiz, né? Faço três perguntas em uma. Primeiro, o que é um dogma? Segundo, os dogmas são necessários? Terceira, existem dogmas no Espiritismo? Geraldo, o dogma é um anestesiante, é uma verdade inconteste. Então, quando você estabelece um dogma e impõe esse dogma à sociedade, você chega para o indivíduo e diz assim: você não tem o que pensar, você tem que acreditar que é assim. Então, você, de uma forma automática, você bitola o indivíduo. Impõe. Impõe. Por outro lado, você tem espíritos que são indomáveis. Então, os dogmas, eles foram responsáveis pela maior parte de ateus que existiu na humanidade. Porque imagina você tem aqueles cavalos enxucro, né? Que para domá-lo, você precisaria de muito trabalho, coisa, e você chega, bota uma sela e diz: eu vou montar no C, né? Então, aí quando eu falo isso, eu lembro logo do Alan, né? Imagina você querer selar o Alan e dizer assim: pensa como eu penso, né? Então, na realidade, o dogma, ele. Primeiro que ele é estabelecido por uma criatura que não tem a capacidade de persuadir, né? Então é um ditador. Eu não quero discussão. Vamos se estabelecer é assim, né? Não existe dogma na doutrina dos espíritos. Agora, se você me perguntar se existem coisas que são como dogmas, eu diria reencarnação. Né? A reencarnação não tem jeito, eu posso acreditar ou posso não acreditar, ela é um fato. Né? Então, toda verdade científica, ela se torna um dogma pela imposição da verdade, não pela imposição do desejo ou de uma ordem. É por isso que a ciência cresce, porque ela só vai chegar num ponto quando ela exaurir todas as possibilidades. Eu repito muito aqui, né? O pintinho lá de 21 dias é um dogma. Porque não tem. Está 70 anos que não mudaram isso. Eu presumo, né? O Einstein, ele provou a relatividade e até hoje tentam mexer com ela, mas não conseguem. Eu esqueci de um ponto que você levantou. Eu falei se os dogmas são necessários, não são, né? Não, não, pelo contrário, eles são prejudiciais. São prejudiciais, exatamente isso. Totalmente prejudiciais. Se existiu alguma coisa que atrapalhou a evolução da humanidade, foram os dogmas. E outro dogma também que poderíamos dizer que existe no Espiritismo é o livre-arbítrio. Nossa. Os espíritos não impõem nada. Nada. Mas isso é um Existe. dogma, Luiz? Estou dizendo, é uma verdade. É uma verdade. Não tem, você nunca observa os espíritos desrespeitando o livre-arbítrio. Uma Sim. verdade Agora, incompleta, é uma verdade. você observa alguns espíritos querendo impor, né? Uma porção de mentor espiritual aí, às vezes, comanda um centro por ordens, né? Mas os espíritos, você, é uma das formas que você tem de identificar a evolução espiritual, é exatamente isso. É o respeito ao livre-arbítrio. Muito bom, Luiz. Ao Alan, eu faço o seguinte comentário antes da pergunta, Alan. Aliás, o comentário não, é a leitura do que o Kardec escreveu. As religiões que não têm atribuído a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses. As que não lhe atribuíram soberana bondade formularam um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. Então, essa deformação da imagem de Deus, feito por algumas religiões, partiu de uma situação que eles não consideraram a bondade e a onipotência divina. Então, eu pergunto a você, Alain, embora eu já tenha perguntado algo semelhante no passado, feita essa colocação de algumas religiões, eu pergunto a você, como o Espiritismo entende e sente Deus? O que difere essa visão espírita dos conceitos clássicos de Deus em outras religiões? Vamos lá, Geraldo. Deus é uma construção, né, teórica na mente de muitos teóricos religiosos. Né? Começaram a criar uma série de... Deus, para nós espíritos, é algo convicto, é algo acima da nossa capacidade até de entendimento. Né? Então, por exemplo, pegamos a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Olha só, a partir daí, Deus é tudo. Causa primária de todas as coisas. Então, Deus está muito acima da nossa compreensão. Infelizmente, em muitas épocas, e muito ligado à cultura daquele momento, né, eles deixaram, eles quiseram levaram Deus para uma característica humana. Antropomórfico, obrigado. Fizeram um Deus antropomórfico com características humanas. Então, era um Deus que julgava, era um Deus que vingava, era um Deus... Ó, tá vendo? Você não fez isso, agora Deus castigou. Ó, você não é a fez cólera, aquilo, agora... né? É a cólera. Como se em Deus tivesse esse comportamento humano. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, por que ele teria esse comportamento? Então, era uma necessidade de amedrontar as pessoas para seguirem Deus. Então, olha, se você não mudar, Deus vai fazer isso. Se você não fizer, Deus... Aí, olha o conceito dogmático que Luiz nos trouxe, livre-arbítrio. Quando a gente pega a causa primária de todas as coisas, que é Deus, e nos dá o livre-arbítrio na ação, o que acontece nisso? Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso agir da maneira que eu quiser, sem problema nenhum, mas, contudo, entretanto, as consequências das minhas ações eu vou colher. E Deus utiliza do nosso livre-arbítrio, seja para o lado aqui ou ali, direito, esquerdo, enfim, não importa a minha escolha, para me ajudar na minha autotransformação espiritual. Ele é a causa primária de todas as coisas, mas às vezes eu não estou no tempo de Deus, eu quero fazer diferente, eu quero caminhar diferente, eu quero conduzir minha vida para uma direção diferente. Então, como eu, naquele momento, quero fazer diferente, Deus permite. Ele nos dá o livre-arbítrio. Faz o que você quiser, mas venha para mim. Aí você vai andando, solto no mundo. Aí, de vez em quando, você cai num buracão lá, você fala assim, mas, meu Deus do céu, o que eu caí nesse buracão? Você que caminhou na direção desse buracão. Agora, como que eu saio daqui? Aí vai dar trabalho. Você vai ter que escalar esse buracão inteiro aí até você chegar lá em cima. Vai dar trabalho. Mas volta, eu tô aqui, ó. dá um empurrãozinho, dá uma ajuda, dá uma inspiração, se eu de verdade quero ir para aquele caminho. Então, na sua pergunta, eu gostaria de deixar claro assim, Deus para nós espíritas é, respondendo a essa pergunta, né, como o espiritismo entende Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas. Isso é a gente tem que deixar claro, né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Quanto à segunda pergunta contida nessa pergunta aí, que como que é mesmo? O que difere essa visão o que espírita difere? Dos conceitos clássicos? A gente coloca Deus na posição mais de Deus, eu acho, assim, de ser essa causa primária de todas as coisas e que ele não causa em mim o mal. O mal é inexistente dele. O mal é da criatura. O bem é do Criador. Deus nos quer o bem totalmente. O mal está em nós, não está em Deus. E nem existe uma força diabólica, né, contrária a Deus. Não, essa criação é toda humana, né? Deus permite em nós esse mal até que a gente possa novamente vivenciar o bem em nosso coração. Muito Não sei se interessante, Alan, que é aqueles que... meio complexo isso aí. Não, é muito interessante isso que você falou, para que todos aqueles que nos ouçam passem a divulgar que Deus é a inteligência soberana, causa primária de todas as coisas. Deus não tem sentimentos humanos. Muito Aí ele bem. coloca aqui, peraí, Geraldo, para a gente não perder o fio da meada, né? Que sobre dogmas, a existência de Deus não seria um dogma de todas as religiões, uma vez que é uma verdade inconteste, porém não se consegue provar nem compreender no nosso estágio. E essa é uma resposta comprida, né? Daria para a gente discutir filosoficamente a questão do dogma e a existência ou não de Deus. A palavra dogma tem que ser melhor discutida aqui, tá? Então eu vou abrir mão de discutir ela agora, porque É longa, né? o Luiz ele deu uma visão da palavra dogma como algo incontesto, né? É algo que é indiscutível, né? Mas a existência ou não de Deus não dá para caber nessa palavra dogmática aí, tá? A Priscila fala que o medo é uma das emoções básicas mais profundas. Oi, querido. Não sei por que ela falou isso, Priscila. Eu não, nós falamos de medo? Eu não lembro. Falamos, Geraldo? Falamos, Luiz? Não, Não estou não, não, não lembrando. falamos de medo. Eu acho que ela aqui se referia a sentimentos inatos, né? Ah, pode ser. Bom dia, programa que nos traz informações importantes para entendimento do Espírito. Não, é isso aí. Então, A meu Patrícia amigo, falou que Deus. mal é o sal. Mas, Sobe Patrícia, o mais. sal demais ou o sal de menos, o sal na temperatura, na quantidade certa é É agradável. agradável. Muito bem, dando sequência aqui, nós vemos, Luiz, muitas pessoas, inclusive espíritas ou grandes poetas da literatura brasileira, confundirem a palavra eterno e imortal. Às vezes usa-se a palavra eterno com o sentido de mortal, e muitas vezes usa-se a palavra imortal com o sentido de eterno. Então, existe um mau uso das palavras. Então eu pergunto a você, Luiz, o que que é eterno e o que que é imortal? E para esclarecer mais essa sua resposta, eu pergunto: o espírito, ele é eterno ou imortal? Deus é eterno, o espírito é imortal. O eterno, ele não teve começo, não teve fim. O imortal, ele teve um começo, não tem fim. Então, o espírito que foi criado por Deus, ele teve um começo. Né? Todo espírito, ele tem um início, simples e ignorante. E é um erro cometido muito mais frequentemente do que a gente imagina. Né? Existem muitas que se referem a espírito eterno. Não. O espírito não é eterno. O espírito é imortal. Deus é eterno. Né? E eu, na realidade, eu só lembro de Deus como eterno, porque todo o resto né? Não podemos usar esse termo aí. É muito comum as pessoas fazerem essa confusão, tá? Ficou claro ou não? Ficou claro, né? Porque às vezes a pessoa vai fazer uma poesia para namorar, para o nosso amor eterno, qualquer coisa assim, né? Eu vou aproveitar a hora, vou aproveitar o momento. Existe uma questão doutrinária que, inclusive, a FEB corrigiu o Emmanuel e ela está errada. Naquele livro Consolador, Emmanuel fala assim, almas gêmeas. Sim. O que é a alma? A alma é espírito encarnado. A figura da alma, ela some quando o espírito não precisa mais encarnar. E Kardec mencionou metades eternas. Metades eternas subentende todo o período, enquanto encarnado e depois desencarnado, depois no processo evolutivo. E a FEB diz que o Emmanuel pisou na bola, porque ele foi contra Kardec. E Emmanuel não se retratou. Ele disse assim, fique com Kardec sempre que ele tiver razão. Mas eu vou continuar com a alma gêmeas. O que eu entendi, Luiz, quando o senador estava encarnado, ele fez aquela poesia para Lívia, alma gêmea. Eu acho que essa alma gêmea é do senador Cobulentos. Sim, Emmanuel depois desfez isso, né? Não. O Emmanuel, ele expressou, né? Ele é partidário disso aí. Inclusive, no romance, ele se refere a espíritos que, num determinado período da sua evolução, caminham juntos. É isso aí. E a FEB misturou a estação. Porque metades eternas é espírito que, do começo ao fim, vão junto. Entendeu? Talvez tenha sido um sentido figurado que ele quis colocar, mas acabou. Falta de conhecimento doutrinário. Porque a doutrina é muito clara. É verdade. Existe uma doutrina. O que o Alan estava falando de Deus. O espírita não pensa o que é Deus. A questão de Deus é doutrinária. Sim. Entendeu? Quer dizer, então, na realidade, é que nem cada um pegar aquilo ali e querer melhorar. Aí vira um saladão. Kardec sintetizou. Né? Se foi feita uma síntese, por que eu tenho que inventar? Interessante mesmo. Dando sequência, eu pergunto ao Alan. E essa pergunta, Alan, eu imagino que seja um questionamento e uma dúvida de muitas pessoas. Se Deus não é matéria e nem tem forma definida, porque Kardec diz Deus é imaterial. Então, se Deus não é matéria e nem tem uma forma definida, como nós, seres tão imperfeitos, nesse mundo de provas e expiações, como é que nós vamos estabelecer uma comunhão com essa inteligência suprema? Se nós somos tão pequeninos, tão pequenos, os nossos sentidos são tão, tão limitados, como é que nós, nesse mundo que é meio destacado, como é que nós vamos manter essa comunhão com a inteligência suprema? Rapaz, você sabe que eu gostaria de saber também, viu, João? É uma pergunta assim que eu fico aqui tentando como chegar... Tá bom. Vamos falar a verdade, né, João? Sempre, né? Porque assim, ó, se Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, o entendimento que nós podemos ter desse Deus, né? Ele não é pronto, não é acabado. Ele não é um entendimento fechado. Ele é um entendimento dinâmico, ele está em constante evolução, né? Então, no nível evolutivo que a gente estava há 2000 anos, a gente entendia Deus antropomorficamente. Agora será a palavra. A gente entendia Deus antropomorficamente. A gente queria colocar ele na posição de um ser humano. Quando a gente está 2000 anos depois, muitos ainda entendem ele dessa forma antropomórfica. Sim, sim. Alguns começam a entender ele como causa primária de todas as coisas, mas ainda estamos longe da compreensão total dessa definição, né? Então, o entendimento que vamos que vamos tendo de Deus, ele é dinâmico, ele não é estático. A gente tem um entendimento hoje, amanhã nós temos outro entendimento, né? É um conceito que ele vai se modificando em cada um de nós. Por isso que não dá para fechar uma teoria sobre a existência de Deus, como é Deus. Se a gente, por espiritismo, Deus está em tudo, né? Ele não aceita oferenda, não aceita sacrifício, ele não aceita promessa, ele não concede graça, ele não concede dom, ele não concede favor, ele não atende um pedido só porque é um pedido endereçado a ele. Ele não dá proteção especial a ninguém, não é dessa forma que ele funciona. Ele não concede, não atua em milagres. Tudo a definição nossa espírita, né? Não tem privilégios, né? Não tem privilégios. Ele não abrange só a Terra, ele abrange todo o universo, né? Não é um Deus da Terra, é um Deus universal, é um Deus muito maior do que a gente possa conceber. A gente não consegue nem chegar em Marte ainda. Imagine entender um Deus que está em todo o universo. Então, assim, nós somos circunscritos na criação. Como a gente pode entender o Criador? A gente não tem capacidade para isso. Agora, é lógico, o Luiz citou, e eu estou dando ênfase, o livre-arbítrio é uma parte fundamental disso aí tudo. Pode surgir um monte de possibilidades de entendimento. Claro, porque nós não estamos com o entendimento final ainda de Deus. Nós não vamos, talvez, nunca ter esse entendimento final de Deus. Pergunta a você, Alan, o que que é comunhão com Deus? Cara, comunhão com Deus é eu viver no tempo de Deus, é eu vivenciar a vida de uma forma solta, sem eu bater de frente na contramão. Eu tenho que achar a mão de Deus na minha vida. Qual é a direção da vida de Deus? Para onde ele quer que eu vá? Né? Qual que é? Eu na para um dos grandes entendimentos da doutrina espírita é que nós somos ferramentas de Deus de implantação de amor na Terra. Então, eu estou sendo essa ferramenta. Eu estou tentando implantar amor na Terra. Agora, eu vou conseguir implantar amor em todos os corações? De forma nenhuma. Tem corações que são muito duros, muito endurecidos. Tem corações que sempre estão muito na defensiva. Ele não vai permitir que eu seja a ferramenta de Deus, né, nesse coração. Porque a pessoa não vai permitir. Deus vai tentar me usar. Aí ele não deu certo, ele vai usar uma outra ferramenta. Até que talvez um dia uma ferramenta amoleça esse coração. Então, Ô, Geraldo, posso ajudar? claro. Bom. A questão das palavras, às vezes é muito difícil. Mas quando a gente age, a gente sente através da sintonia. Vem uma pessoa te agredir, você revida, você sente fisicamente que você não está em comunhão com Deus. Agora, ela te agrediu e você absorve, se mantém sereno, você está em comunhão com Deus. Você sente isso no seu corpo espiritual. Você sente a serenidade. Você sente aquela vibração natural. Eu até hoje, eu nunca me esqueci, eu era presbiteriano, eu devia ter uns 8 anos. A minha mãe ia na igreja fazer reunião de oração às 6 horas da manhã. Eu lembro a vibração daquele ambiente até hoje. Olha que interessante. Entendeu? Então, você sente. Então, nós sentimos quando nós estamos em comunhão com Deus. Interessante. Mas é algo difícil, né? Isso É é assim, muito abstrato. raro, é muito raro. E a gente precisa estar numa condição muito especial para talvez perceber isso. Não é algo que a gente consiga 10 minutos, né? perceber. Não consegue. E acho que não é para 10 encarnações também, não. Eu acho que é muito mais do que isso, sabe? Sempre uma busca dessa comunhão, né? É uma busca, não é um chegar lá, porque eu acho que essa comunhão, porque se um dia a gente tiver essa comunhão plena, a gente vira Deus. Não é o objetivo da criação. Só tem um Deus, né? Jesus está em comunhão com Deus. eu não posso falar por isso. Eu não sou Jesus, não tenho o nível evolutivo de Jesus e eu não sei Ele quanto que tem ele mais está. comunhão do que nós. Ele tem mais proximidade disso, Isso mas que eu até. não. É difícil da gente falar do imperfeito, falar do puro, cara. Não tem jeito. Eu não sei. Não, interessante. Eu acho que o diálogo está sendo ótimo, né? Não sei, eu não sei, né? Geraldo, essa comunhão, eu penso que ela é gradativa, né? Sim, Quanto sim, sim. mais você está para a inferioridade, esse sentimento é menos acentuado, mas ocorre. Você pega, por exemplo, um antropófago lá que comia, e um belo dia ele foi comer e aí ele sentiu que não era legal. Começou. Né? E os Olha, espíritos puros em comunhão com Deus, aqueles que, né, que na proximidade. Então, é gradativo. E a nossa evolução é à medida que nós vamos cada vez mais aprofundando essa comunhão. é exatamente isso aí que eu estava falando. De outra maneira, Antônio José Iatarola, ele fala assim: ó, poderíamos dizer que a concepção que temos de Deus está ligada ao nosso atual estágio de evolução? Exatamente. Nós vamos entendendo Deus nesse nível, né? Aí a Priscila fala: comunhão com Deus seria conexão espiritual? Não, não, Priscila, não é só comunhão espiritual, é mais do que isso, é viver em comunhão física e espiritualmente, né? É mais do que isso aí, né? E o Francisco Moretti, ele fala que a perfeita comunhão com Deus é que Jesus teve ou tem ainda. Estamos ainda longe dessa perfeita comunhão com Deus. Eu não sei se a comunhão de Jesus com Deus é perfeita, como eu falei agora. Para nós é muito mais do que perfeito. Para nós é muito acima da nossa capacidade. Mas pode ser que no nível evolutivo de um espírito puro, Jesus ainda procure mais, né? A gente não consegue perto. É assim, ó, perto do que é o nosso estágio evolutivo, Jesus é espírito puro. Então, é claro que a comunhão dele, nesse processo contínuo de evolução dessa comunhão, é muito maior do que o nosso. Mas não quer dizer ainda que é pleno, porque é pleno no nosso olhar, mas talvez no olhar de Jesus ainda não é, que ainda tenha muito a acontecer, né? Inclusive, Jesus falou: eu e o Pai somos um. É interessante tudo isso. Mas vamos passar para a última pergunta. Essa pergunta eu fiz, está ali, né, que Deus é justo, Deus é bom, no Kardec escreve. Essa semana eu tive duas situações que me comoveram. Eu tive que dar dois diagnósticos difíceis para a família, né, de neoplasia, pessoas relativamente jovens. Não tem como não ser chocante, não tem como causar como se fosse uma bomba que você joga na família. A reação, uma da esposa e outra do marido, no outro caso, você fica olhando, mas assim. E os dois me questionaram isso. Então eu pergunto assim: Luiz, como entender essa justiça de Deus? Cabeça desses parentes dos indivíduos que eu dei o diagnóstico, diante desses sofrimentos inomináveis. Como que o indivíduo recebe uma notícia dessa? Um filho de 14 anos tem um tumor cerebral, como que ele vai identificar a justiça de Deus nesse momento? Você lembra aquela parábola das 10 virgens? Aquela parábola fala sobre isso. Quando você acredita em Deus e recebe uma paulada dessa, você às vezes duvida de Deus. Agora, se você acredita em Deus, mas você tem o conhecimento de como se processa isso, por isso que a gente insiste tanto, com relação ao estudo. Eu tenho que estudar enquanto a minha cabecinha está boa, enquanto a vida está bem, enquanto eu estou sereno, estou calmo. Eu não vou querer estudar, eu não vou poder estudar numa época de atribulação, porque eu não tenho cabeça para isso. Então, a insistência, por isso que o Espírito Verdade disse: amai-vos e instruí-vos. Porque com a instrução, a gente tem a capacidade de absorver o impacto e assimilar. O Alan comentou outro dia aí de um amigo dele que não sei se perdeu um filho, o que, que foi. E a reação foi exatamente essa. Então, é exatamente isso, Geraldo. É a fé raciocinada. A gente só pode raciocinar quando a gente tem compreensão da coisa. E a compreensão, Geraldo, ela só se fundamenta no firme fundamento de que a morte não existe. Enquanto a gente não entender que o nascimento é uma entrada e a morte é uma saída, nós vamos ficar imersos, né, nisso que a igreja impôs aí ao longo desses 20 séculos. Né? A morte é o fim. A morte é uma coisa horrível. Não é. Não é. Não é. A morte é entrada e saída. Não tem. São coisas idênticas. Aliás, eu fiz uma palestra essa semana sobre isso, nascimento e morte. Então, é isso exatamente. Nós temos que estudar para compreender antes de a gente receber a notícia. Querer ensinar espiritismo para gente desesperada, gente aflita e gente que vai levar uma paulada é infrutífero. Muito bom, é isso Luiz. Aí. Última pergunta. Quer falar o mesmo sentido da justiça e da bondade? Um tempo atrás, eu atendi uma senhora extremamente simples, uma pessoa muito pobre. Ela tinha um sorriso no rosto, mas um sorriso meio amargo, meio um sorriso triste. E, conversando com ela, o marido dela tinha esclerose lateral amiotrófica e tinha uma vida vegetativa em cima da cama, e ela cuidava dele, não tinha condições de trabalhar e vivia da ajuda dos vizinhos. O filho dela, de 14 anos, ajudava muito ela. E ela contou para mim, com aquele sorriso meio triste, que fazia um mês que o filho dela tinha sido feito o mesmo diagnóstico, esclerose lateral amiotrófica, era uma questão de tempo, seria uma vida vegetativa, ela cuidaria de dois. E você, se você se acha alguma coisa diante de um depoimento desse, você vira nada. E ela olhou para mim e falou, mas eu vou continuar, porque Deus vai me ajudar. Como você entende o comportamento desse espírito encarnado, dessa mulher, vivenciando uma prova desse tamanho, Alan? Ô, Geraldo, o Luiz foi muito lúcido quando ele fala da reencarnação. Ou nós somos espíritas de verdade ou não somos. Sim. Se nós somos espíritas de verdade, nós temos convicção em Deus e temos convicção na reencarnação. São dois pontos que Kardec deixou como sine qua non. Se você não tiver convicção nesses dois pontos, você não é espírita. Você pode ser um espiritualista, pode ser simpatizante ao espiritismo, mas você de verdade não aprendeu o conceito espírita. Eu não sei o porquê do marido dela ter isso, que é uma doença terrível, e o filho também ter. Eu não sei o porquê. Eu não sei o porquê que ela é a mãe e mulher desses dois espíritos. Eu não sei o porquê. Mas alguma coisa existe aí para isso estar acontecendo, que eu não sei falar o que é. E essa mulher, ela deve ser tão agradecida àquela situação, dela estar naquela posição, ela deve ser tão acalmada em desdobramento espiritual, ela deve ser tão apoiada nessa missão, porque não é uma missão fácil, nem um pouco. Não, é uma missão dificílima. Eu não sei, hoje falo para vocês, não sei se eu daria conta. Né? A gente tem que ser sincero no que a gente acha da gente mesmo, eu não sei. Mas ela está dando conta e ela está encontrando nisso muita força. Então, mas ela está dando nisso muita força. Ela está encontrando muita força para fazer tudo isso. Né? Feliz aqueles que podem aliviar a situação dela um pouco, seja com comida, com ajuda, de que forma for. Mas ela, para ela, é uma depuração, é um resgate tremendo. Os três. Exatamente. E para os espíritos que vão vivenciar isso no corpo, é outra coisa, porque é um corpo que fica totalmente limitado até chegar na morte, porque ele morre por parada cardíaca, não é isso, Sim, normalmente? sim, sim. Porque o coração para de funcionar também. Então, Sim. é uma morte de quase de asfixia, né? Ele vai parando, parando, parando até morrer aquele corpo E o físico. indivíduo já está imóvel há muitos anos. Há muitos anos. Agora, Banho, comida. você imagine. Às vezes a gente tem orgulho por uma pessoa servir para a gente um copo de água, né? A gente fala, não, deixa que eu pego, né? A gente quer ser autônomo até nisso, né? Imagine você ser dependente para limpar suas necessidades fisiológicas, para dar comida na sua boca, Dá para banho. fazer dar banho. Você imagina isso, gente? Então, é uma prova que a gente não sabe o porquê, mas nós estamos numa jornada reencarnatória de reencontro com Deus. E nessa jornada, Deus permite uma ação desse tipo nessa vida por dois motivos. Sabe que os participantes desse movimento aguentam essa prova e sabem que para eles é o mais importante para evoluir aquele espírito. Agora, na nossa visão humana, que ainda é muito materialista, a gente não consegue entender. Então, se nós realmente somos espíritas e temos a convicção em Deus e na reencarnação, alguma coisa tem aí. Fala, Luiz. E aí está provado aquilo que a gente comenta aqui a respeito de lembranças do passado. Essa mulher, ela tem convicção de que Deus vai ajudá-la. É exatamente isso. Ela falou: Deus vai me ajudar. Isso Hein? aí, entendeu? Quer dizer, isso aí é uma das maiores provas de que realmente a gente vem com um planejamento e vem com aquela certeza de que vai ser protegido, vai ser amparado. E é Deus uma está pessoa. dando forças. E ela é simples, eu acho que deve ser semi-analfabeta, mas tem sempre um sorriso no rosto, um sorriso meio triste, mas tem um sorriso. Que coisa, né? Que Mas coisa. tá bom, 11 horas e 7 minutos, o tempo passa. Foi um prazer imenso ouvir vocês, Alain e Luiz. As últimas palavras do Luiz. Eu agradeço a Deus a oportunidade de ter feito mais este programa. Alan. Eu também agradeço a Deus de estar com vocês e de ter a oportunidade de aprender um pouco mais a cada domingo. Domingo que vem nós completamos 22 anos no ar. Que Então, bacana. esse posto que eu acabei de colocar aí vai mudar para 22 anos no ar. Domingo que vem estaremos de aniversário, né? Olha que bacana. Teremos 22 anos no ar. É uma experiência fantástica. Que a convivência com vocês dois, principalmente, né, nos últimos anos aí que ficamos nós três, e a convivência com todos que nos ouvem, comentam. Esse ano que passou, nós também vamos fazer agora um ano do anúncio da pandemia, né? Então, a mudança desse programa para essa maneira, vídeo, e podendo estar próximo do nosso ouvinte, que participa hoje com muito mais propriedade nos seus comentários, eu só posso agradecer, né, essa oportunidade que, no meio do Covid, que trouxe tantas mazelas e neuroses coletivas, trouxe também para nós esta oportunidade de luz para a nossa vida, que é o programa Visão Espírita, para nossa, que eu digo, é para todos nós, né? Então, que a gente possa ter uma última semana desses 21 anos. Né? Agora passamos da maioridade, né? Vamos para 22 anos. Então, Jovenzinho. que a gente aprenda um pouco mais para esse próximo ano e agradecendo enormemente esse último ano que foi vivido aqui praticamente inteirinho online com vocês. Todos esses ensinamentos, Deus possa ser mais sentido por nós a cada dia. Dessa maneira, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem, fazendo 22 anos.